Bem-vindo à Escola de Discípulos. Esta é a lição 1, módulo 2. Nesta lição, a pessoa divina do Espírito Santo, nós vamos estudar. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo vive dentro de nós. O Espírito Santo não deve ser entristecido. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo deve ser chamado, convidado para viver e atuar dentro de nós. O Espírito Santo, dentro de nós, nos convence do pecado. Dentro de nós, como em Jesus, Ele nos guiará nos caminhos de Deus. Dentro de nós, Ele nos conduzirá no cumprimento da missão de Jesus. Dentro de nós, o Espírito Santo trará unidade e comunhão entre os discípulos. É o Espírito Santo que nos transforma segundo o seu caráter. O Espírito Santo é quem nos faz cada dia menores e faz Jesus cada dia maior em nós. Por último, veremos a obra do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus Cristo, hoje. Esta é uma lição preciosa demais para o início desta temporada, do segundo semestre, módulo 2, porque nada na nossa vida caminha sem o Espírito Santo. E a primeira coisa que queremos evidenciar nesta lição é que o Espírito Santo é uma pessoa. Muitos entendem sobre o Espírito Santo como sendo uma força, um poder, uma entidade, ou até mesmo um sopro. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Não que ele seja como nós, pessoas, mas ele é a pessoa. Nós é que fomos criados à sua imagem. Ele é um ser com personalidade própria, assim como nós fomos criados à imagem dele. O Espírito Santo é realmente uma pessoa. Eu e você não somos uma pessoa porque temos um corpo. Nós somos uma pessoa porque somos um ser espiritual que tem personalidade própria. Habitamos num corpo, mas nós não somos este corpo que vemos. Nós somos um espírito que habita este corpo. Da mesma forma, o Espírito Santo não é um corpo, nem precisa de um corpo. Ele é um espírito. Ele é o Espírito de Deus. E como espírito, ele é uma pessoa, um ser pessoal. É imprescindível que nós saibamos disso. Em toda a Bíblia, nós vemos textos que nos comprovam que o Espírito Santo pensa, sente, quer, tem consciência própria, tem direção própria. São características de uma pessoa que o Espírito Santo tem. Ele é uma pessoa. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 11, nós lemos: "Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer." O desejo do Espírito Santo, ele faz algo como ele bem quer. É um sinal evidente, inequívoco, de que ele é uma pessoa que tem querer. E ele, como uma pessoa, deseja estar conosco. Em todo tempo, na minha vida e na sua vida, em qualquer circunstância, lembre-se disso. Há uma pessoa vivendo dentro de mim, que quer estar ao meu lado 24 horas por dia. Eu posso me lembrar dele, eu devo me lembrar dele. Ele é uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Deus. O Espírito de Deus é uma pessoa que está ao meu lado, que vive dentro de mim para me conduzir, para me iluminar, para me orientar, para me ensinar, para me dirigir em todas as coisas na vida. O segundo ponto desta lição: o Espírito Santo vive dentro de nós. No Evangelho de João, no capítulo 14, nós lemos no verso 12 o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é uma pessoa que vem para morar dentro de nós. O Espírito Santo vem para fazer habitação no nosso espírito. A palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele é uma pessoa e quer morar dentro de nós. Como um novo convertido, como um crente em Jesus, como alguém salvo por Jesus, nasceu de novo, eu e você precisamos crer que Ele é uma pessoa e que habita dentro de nós. Esta verdade doutrinária bíblica é fundamental para a nossa caminhada cristã. Compreendermos e crermos de todo o nosso coração que o Espírito Santo é uma pessoa e habita dentro de nós. O texto da palavra de Deus é claro. O Espírito Santo vem para habitar dentro de nós. Ainda em João, capítulo 7, verso 38 e 39, nós lemos: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Este texto nos mostra claramente que Jesus havia prometido e cumpriu, que ao subir, ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o seu Espírito, e o seu Espírito fluirá, pode fluir do meu interior, do seu interior, como rios de água viva. O Espírito de Deus é uma pessoa que veio habitar dentro de nós. Terceiro ponto que destacamos nessa lição: o Espírito Santo não deve ser entristecido. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 30, nós lemos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Senhor nos ensina que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Por isso ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não é uma tristeza, segundo a nossa tristeza humana, terrena, que é mais uma doença da alma. O Espírito Santo não tem esta doença da alma que o homem tem, mas o Espírito Santo tem um entristecimento que muitas vezes nós temos. Nos entristecemos profundamente pela perda de alguém. O Espírito Santo se entristece pela possibilidade de perder alguém. Nos entristecemos quando alguém poderia ter feito a coisa certa e escolheu fazer o errado e tem as consequências pesadas sobre si. Assim, o Espírito Santo também se entristece conosco. O Espírito Santo, mais ainda, ele se entristece quando nós afastamos Deus da nossa vida, quando nós nos distanciamos da palavra de Deus. E o Senhor é claro: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que vem habitar dentro de nós e eu não posso entristecê-lo, simplesmente porque ao entristecê-lo, eu me privo de toda a direção, de toda a luz, de toda a alegria, de toda a paz que o Espírito Santo de Deus gera dentro de mim. O Espírito Santo é Deus. É o quarto ponto desta lição. O Espírito Santo não é uma força. Ele é reconhecido como o próprio Deus em toda a Bíblia. Muitas declarações de Deus no Velho Testamento são reconhecidas no Novo Testamento como sendo do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Numerar como terceiro, obviamente que é um argumento humano, terreno, nosso, da nossa didática limitada. Mas ele é a pessoa de Deus. Ele é a pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E nós vemos, você acompanha na sua apostila, ele era o Criador, Gênesis 1:2. Leia esse texto em casa. Leia esse texto nos momentos que você pode. Agora, pare e leia. Ele é o Criador, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele deu a vida ao homem, ele ressuscitou a Jesus. Pare um pouquinho e leia esses textos. O Espírito Santo deve ser chamado. Ele deve ser convidado para viver e atuar dentro de nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 13, nós lemos: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem? Se eu peço pelo Espírito Santo, se eu o invoco, o Pai me responde. Ele envia o seu Espírito que habita dentro de mim. Eu posso pedir e o Espírito Santo vai atuar dentro de mim. Eu devo convidar o Espírito Santo para habitar dentro de mim. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo nos ensina: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O texto bíblico é claro. O nosso corpo foi feito para ser habitação do Espírito de Deus. E eu e você devemos chamá-lo para vir morar e morar com toda liberdade dentro de nós. Eu quero enfatizar que é importantíssimo que, ao terminar de ouvir esta ministração, você leia toda a apostila e leia os textos bíblicos que estão nela. Assim você chegará na próxima aula muito preparado, abençoado para tirar as suas dúvidas e também cooperar com os outros irmãos, colocando aquilo que o Espírito de Deus já está ministrando e ensinando a você. O sexto ponto diz: dentro de nós, Ele nos convence do pecado. No Evangelho de João, no capítulo 16, versos 8, 9, 10 e 11, nós lemos: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus está dizendo aos seus discípulos, à igreja, acerca do que aconteceria. Ele subiria ao Pai, o Pai enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é uma obra do Espírito Santo. Ele é uma pessoa que vem habitar dentro de nós, não pode ser entristecido, não deve ser entristecido. Ele é Deus, isso é claro, ele é a pessoa divina de Deus. Ele deve ser chamado, ele deve ser convidado para habitar dentro de nós, para nos guiar em todos os assuntos da nossa vida. E ele, dentro de nós, nos convence do pecado. Uma boa ilustração que eu quero compartilhar com você é a de um hóspede. Eu recebo um hóspede na minha casa, e para receber um hóspede nós arrumamos a casa, nós melhoramos o que podemos, nós preparamos algo especial. E ao recebermos um hóspede em casa, nós o colocamos num quarto, por exemplo. Se ele vai se hospedar conosco, há um quarto preparado para ele. E o hóspede entra naquele quarto, tem um quadro, tem um móvel, tem a roupa de cama, tem a disposição do quarto. Tudo ali está preparado de acordo com o dono da casa. E o hóspede, ele se hospeda ali, ele se deita ali, ele se ocupa daquele quarto, ele utiliza aqueles móveis, aqueles objetos, mas ele não pode mexer, não pode alterar nada ali. Se um hóspede começar a alterar a casa, ele pode se tornar inconveniente. Agora imagina o hóspede que resolve trocar o quadro. Eu não gostei desse quadro, que quadro feio. Eu vou trocar o quadro. Certamente o dono da casa vai questionar. Imagina se o hóspede decide trocar a mobília, troca a roupa de cama. Imagina se o hóspede decide trocar de quarto. E o hóspede um dia chega e fala assim: olha, eu vou lá para o seu quarto. Parece que esse hóspede já está tomando liberdade demais. Imagina que o anfitrião um dia chega em casa e não consegue abrir a porta do quarto, não consegue abrir a porta da sala, e vem o hóspede e diz, eu troquei a fechadura, mas por que o senhor fez isso? Não, porque eu estou assumindo esta casa. Que coisa absurda, que incômodo, que vontade de dispensar logo esse hóspede que está assim, se achando dono da casa. Mas o Espírito Santo vem morar dentro de nós e não é para ser apenas um hóspede no quarto que nós arrumamos e definimos. O Espírito Santo vem morar dentro de nós para ser o dono da casa. Há muita gente na igreja, sincero, buscando a Deus, mas que o Espírito Santo não é o dono da casa. O Espírito Santo é um hóspede que fica ali limitado a um cômodo da casa, ao jeito da casa, limitado às condições do dono da casa. Ele não pode fazer nada, mas o Espírito Santo, na verdade, ele quer morar dentro de nós para transformar tudo em nós. Ele não vai apenas trocar um quadro de lugar, ele vai mudar completamente a atmosfera da casa. Ele não vai apenas trocar os móveis, trocar a cor das paredes, ele não vai apenas trocar a chave, as fechaduras, os segredos das portas, não, ele vai mudar completamente a nossa história. Isso a princípio pode parecer um incômodo, um absurdo, mas esta é uma verdade bíblica. O Espírito Santo é uma pessoa que quer morar dentro de nós. E como ele é Deus, ele quer nos convencer de tudo que está errado dentro de nós. Ele quer nos mostrar tudo que a nossa vida, como sua casa, precisa ser mudada. Ele quer fazer isso. E a palavra de Deus diz, através de João, este evangelho escrito por João, Jesus declarando, quando ele vier, quando ele se tornar um habitante dentro de vós, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, de tudo que precisa ser mudado, de tudo que não está de acordo com o gosto dele, na verdade, de tudo que não está de acordo com a santidade dele. Esta é uma obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Esta é uma doutrina fundamental da nossa vida cristã, da nossa vida como discípulos de Jesus. O Espírito Santo virá para transformar, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para fazer de nós uma morada maravilhosa, cada dia mais semelhantes a Jesus, uma morada eterna, segundo o seu gosto, o seu interesse, a sua santidade. No sétimo ponto, nós lemos dentro de nós, como em Jesus, ele nos guiará nos caminhos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 11, verso 2 e 3, diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a sua vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O profeta Isaías está falando que Jesus atuaria nesta terra, guiado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, eu e você, como discípulos de Jesus, seremos guiados pelo Espírito Santo. Uma vez que ele vem habitar dentro de nós como uma pessoa que tem personalidade, que tem desejos e desejos perfeitos, ele vai mudar as coisas da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, os nossos valores, as nossas prioridades. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos guiar nos caminhos de Deus. Assim como fez com Jesus, dando inteligência, fortaleza, temor, conhecimento, espírito de ousadia, ele dará a mim e a você condições de caminharmos no caminho de Deus, Esta é a obra do Espírito Santo em nós. Quando decidimos caminhar com Jesus, quando nos tornamos membros do corpo de Cristo, quando decidimos participar da igreja de Jesus nesta terra, nós decidimos também ser completamente transformados e guiados por Ele. Abrimos mão dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, das nossas visões, dos nossos sonhos, para sermos guiados exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. No oitavo ponto, nós lemos: dentro de nós, Ele nos conduzirá no cumprimento da missão de Jesus. No livro de Atos, nós vemos os discípulos, vemos a igreja sendo guiada pelo Espírito Santo para cumprir o ministério que Jesus havia deixado a nós. No livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Para sermos testemunhas, que é a missão que Jesus nos deixou, precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo, não são as nossas estratégias, não são os nossos recursos, não são os nossos talentos, mas é o Espírito Santo que nos capacita para o cumprimento da missão de Jesus. Eu posso fazer a melhor obra desta terra. Eu posso ser o homem reconhecido como o mais bem-aventurado, frutífero, que construiu, que fez, que aconteceu, mas se não for a missão de Jesus, é palha que vai ser queimada no fogo. De nada valerá. Eu não quero isso para a minha vida. E estamos ensinando você nesta escola de discípulos para que você seja alguém que produz algo que é a missão de Jesus, sólido, concreto, frutífero, eterno. E é o Espírito Santo quem nos ajuda a cumprir a missão de Deus. Os talentos que você tem, por melhores que são, são infrutíferos sem o Espírito Santo. Com os talentos que temos, nós podemos até produzir coisas lindas nesta terra, mas são coisas terrenas, limitadas, falíveis. Só o Espírito Santo pode tomar os nossos talentos, tomar a nossa vida e dirigir de tal forma que eles sejam frutíferos para o cumprimento da missão de Jesus através de nós. No nono ponto, nós estudamos: dentro de nós, o Espírito Santo trará unidade e comunhão entre os discípulos. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós lemos nos versos 12 e 13: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A palavra do Senhor nos mostra em muitos outros textos também que o propósito de Deus é que sejamos um só corpo, unidos nele. Só o Espírito Santo traz unidade entre nós. As nossas atividades, os nossos projetos, até podem gerar um momento, um tempo, uma circunstância, um período juntos. Mas verdadeira unidade, que é indispensável para a nossa vida em todas as áreas, só o Espírito Santo pode trazer. Só vamos caminhar bem com os nossos irmãos, tanto na família biológica como na família espiritual, quando virmos a obra do Espírito Santo em cada um de nós. É a obra do Espírito Santo tratando, trabalhando alguém, por mais difícil que seja. É esta obra que faz com que nós nos amemos, que faz com que nós estejamos dispostos a caminhar uma milha mais com alguém, porque temos a convicção que o mesmo Espírito que está dentro de nós está na vida daquela pessoa, operando algo irreversível, que o faz ser meu irmão em Cristo Jesus por toda a eternidade. Esta é a maior unidade que alguém pode experimentar. Na verdade, esta é a única unidade verdadeira e eterna que podemos ter no corpo de Cristo. Sem o Espírito Santo como uma pessoa habitando dentro de nós, nos guiando, nos dirigindo, nos ensinando, nos convencendo do pecado, frutificando na missão de Jesus, sem isso, nós não conseguimos unidade. Mas quando temos isso, mesmo com os nossos defeitos e dificuldades, nós vamos crescendo na unidade do Espírito. É o Espírito Santo que nos transforma segundo o seu caráter. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós lemos nos versos 22 e 23: sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Estes dois versículos, entre profundos ensinamentos que nos trazem, nos revelam também que todos nós precisamos de uma transformação. Até a natureza aguarda, tem uma expectativa ardente da manifestação de Deus na libertação, a manifestação de Deus através dos seus filhos maduros para vitória. E não só a natureza, nós mesmos, que temos o Espírito, aguardamos uma manifestação poderosa, uma transformação maravilhosa do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Isto é real. Todos nós ansiamos por uma obra de transformação, de crescimento, de vitória. E só o Espírito Santo, dentro de nós, habitando livremente, guiando a nossa vida em plenitude, pode gerar essa transformação que ansiamos, que precisamos. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 16 ao 18, nós lemos: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. A palavra do Senhor vai nos reforçando esse ensino de que é o Espírito Santo quem nos ajuda a vencer a carne, quem nos ajuda a caminhar segundo o caráter espiritual, divino, perfeito, pleno de Jesus. Ninguém se tornará perfeito nesta terra, mas o trabalho, a batalha intensa de nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus em seu caráter e em sua obra é o nosso alvo. É o alvo de Deus na nossa vida nessa terra. É o nosso único caminho para experimentarmos vitórias em todas as áreas. E é o Espírito Santo quem nos auxilia na manifestação de Deus no nosso espírito, nos transformando dia a dia. É o Espírito Santo quem nos faz cada dia menores e faz Jesus cada dia maior em nós. É algo tão maravilhoso. Se honramos a Deus, se o reconhecemos como Deus, como o excelso, maravilhoso Criador dos céus e da terra, nosso Pai Celestial, então nos resta evidenciá-lo o tempo todo. E há uma forma maravilhosa e talvez única de fazermos isso nesta terra, que é na nossa própria vida. Deus não quer ser evidenciado porque produzimos um culto bonito, porque construímos um prédio grande, porque alcançamos algumas conquistas, algumas vitórias nessa terra. Não, Deus quer ser exaltado, evidenciado, Ele quer ser enaltecido na nossa vida. E a única forma de vermos isso acontecendo em nós é nos tornando cada dia menores e deixando que Ele seja cada dia maior. E é o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo que nos leva a uma vida de renúncia, de submissão, de obediência, exaltando a Deus, exaltando o senhorio de Jesus na nossa vida e nos tornando cada dia mais humildes, simples, discípulos. O mais importante para nós não é o quanto temos do Espírito Santo, mas o quanto Ele tem de nós. Mais importante não é que as pessoas vejam o quanto nós somos cheios de dons, nós somos cheios do Espírito Santo, nós usamos o Espírito Santo para tudo que precisamos, nós demonstramos poder. Não, isso não tem valor nenhum. Pelo contrário, isso na maioria das vezes é uma estratégia diabólica para nos derrubar. O mais importante é o quanto o Espírito Santo tem de nós. Se andamos por aí, o mais precioso é que as pessoas vejam Ele. E cada dia nos vejam menos. Cada dia nós sejamos menos importantes. E Jesus se torne mais e mais importante na nossa vida. E é o Espírito Santo quem faz isso em nós. A obra do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus hoje, na minha vida, na sua vida, hoje, pode ser vista em alguns pontos muito preciosos, muito destacados. Veja só, Ele é quem nos liberta da lei do pecado e da morte. Leia Romanos 8, 2 a 8. Ele nos fará ressuscitar no último dia. Está escrito também em Romanos, capítulo 8, verso 11. É Ele quem nos auxilia nas orações. Ele quem nos dirige em como orarmos corretamente. Romanos 8, 26. Efésios 6, 18. Ele é quem intercede pelo nosso bem. Romanos 8, 26 e 27. É Ele quem nos guia, Romanos 8, 14. É Ele que nos sela como um penhor para o dia da redenção. Significa, apesar de nós estarmos vivendo ainda nessa vida, ainda cometemos pecados, ainda somos humanos limitados e cheios de defeitos, Ele em nós é como um selo, um penhor, um lastro, uma calção, de que quando deixarmos esta terra, estaremos para sempre com Deus. É Ele quem tem comunhão conosco. É o Espírito Santo de Deus que vem comungar conosco. Ele é Deus se relacionando conosco na nossa simplicidade, na nossa limitação. É a transcendência de Deus, é o poderio de Deus que, apesar de ser Deus, vem nesta terra para ter comunhão conosco, homens simples, finitos, limitados, e que por causa do sangue de Jesus nos tornamos um só com Ele. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá acesso ao Pai. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer que nos enchemos do Espírito Santo, falando entre nós com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, dando graças a Deus. E vemos o salmista dizendo que nós entramos na sua presença dando graças a Deus. Portanto, é o Espírito Santo que nos leva, que nos dá acesso à presença do Pai. Jesus, diante da mulher samaritana, em João 4, diz: mulher, crê em mim, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Espírito Santo, que viria e que já veio, é quem nos leva como verdadeiros adoradores à presença do Pai. É Ele quem fortalece-nos interiormente. É Ele quem proporciona unidade, como vimos no tópico anterior. É Ele quem nos santifica. Ele é o fogo de Deus. Ele é aquele que nos convence e nos limpa de todo pecado e nos purifica para plena comunhão em santidade com Deus. Ao final desta lição, eu desafio você a ler toda a apostila, a ler os textos, anote as dúvidas, anote o que Deus está falando com você. E na próxima aula, você terá a oportunidade de compartilhar tudo isso em sala. Que Deus abençoe sua vida. Eu oro para que toda esta palavra de doutrina bíblica seja plantada no seu coração como um alicerce, um fundamento de Deus para o seu crescimento espiritual. Veja na página 8 da sua apostila as orientações das tarefas desta lição. Meditando, tarefa da semana, motivo de oração da semana, o texto bíblico para memorizar e o material complementar que você tem à disposição no site ou na Secretaria do Projeto Adoradores, para você ampliar os seus estudos e o seu conhecimento acerca do Espírito Santo e da sua obra.